2263, altimetria 2700. Agora sim, recebo 3541. Caso 3541. Guardião 07. Sete, livre de decolagem, pista na 0, vento 1, 80 graus, 1, 4. Livre decolagem, gente, a parte visual foi em cima, guardião 07. Decolado às 39, controle 119, decimal 8. 198, 3297. Controle, tá 3897. Tá 3897, boa noite, contato radar, passado aqui para 340, foi direto Leta. Direto Leta, sessão 340, tá 3897. Frequência livre. permanência livre. Afirmo, sem frequência livre, o guardião 07. São 3897, São Centro Recife, 13395 e ao CR 13325. Confirma a secundária. 13325. 3395, 3325, São 3897. Tiente Guardião 07, Trame Torre, 118, 95. Siga Guardião 07. Cruzando o Tupuaçu para o Pátio do Gré. Guardião 07. Autorizado recorte livrando a sinal da 10228. Bem, tá, ele dá presente para o segundo direto, sabe? Ou direto Salvador, o Guardião. Canavial no 43, boa noite, autorizada chegada, bom, desça para 4000 pés, 2,0, 1, 7. Na curta para o Graé, Guardião. Guardião 07, Guardião 07, pouso aqui do TL comandante, o vento 180 graus, 129, reporte no solo controlado. Vente. Gol no 168, boa noite, acione identificação. Autorizado a chegada na área e desce para o nível 065. Mantenha a chegada número 6 na próxima. Tripe 54, no 5 controle. Salve Salvador, gol 1099. Seria a autorização com o vídeo do 330? É positivo, pronto para empate? Pronto para empate. Autorizado com fins, nível 360, via Upperzulu 1-0, saída da Euleda Mantiva. Decola da 1-0, curva direita, controle 119.8, aciona 5144, coteja. Dando 360 para Confins, Upperzulu 1-0, saída da Euleda Mantiva. Decola da 1-0, curva direita, controle 19-8. 5144, transponder, voa 1-0, 9-9 na posição 10. 1-0, 9-9, cotejamento correto, chama para pushback funcionamento. Chama na pushback funcionamento. DT54 no 5 na escuta do controle. DT54 no 5, San Miguel, Zumo 201. Caminhão no 43, São Miguel número 2 na aproximação, redução para 2509. Gol no 168, está autorizado escape, porém reduza para 2509, número 3 na aproximação. Gol no 866, desça para 2000 pés, posiciona 017, autorizado sinal ILS, está estabilizado. Caminhão 143, redução para 2009. 2009, 143. Gol no 168, redução para 2209. Valeu. Senai 1 no caso 3, desça para 2 mil pés, redução para 1909. Descida até 2 mil pés, redução 1909, Senai 1 no caso 3. Confirmando, 143 aeronave é, na nossa frente é 15 milhas, 12 horas, é isso? Sim, tá. Ok, 143. Quebec Serra, boa noite, mantém as condições visuais, hoje estamos 0.7, reportando para o visual com calma. Gol 1-1-68, redução para 1909, desça para 3.000 pés, hoje estamos 0.90. Ok, 190 a 3.000 medidas, gol 1-1-68. No caso 3, livre aliança reportado estabilizado. Livre aliança reportado estabilizado, 3. Vamos lá, 7-1, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 1-0, saída da Eulida Motiva, decola da 1-0, curva direita, controle. 1-1-9, decima 8, aciona 5-1-4-7, coteja. Gol 8-6-6, gol estabilizado. Gol 8-6-6, complexo final de torre, 1-1-8-9-5. 18-9-5. Estabilizado, Xané 6143. Xané 6143, complexo final de torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, bom trabalho. Obrigado. 1-1-1-68, desce para 2.000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2.000, libre final, reportagem estabilizada, 1-1-1-8. 2, Salvador, boa noite, Xané 6143. sinal elétrico aí da pista 1-0, baixa a travada. Gente, eu tirei 6143, número 2 para pouso. Continua a próxima fala, guardando a autorização. 143. Na posição 10, para buscar estacionamento. Autorizado, chamar o táxi. Chamar para o táxi, 099. 07, direito no 2 anos, 9. 209. Boa noite, 66, táxi Alfa, é paciente da Juliette. Alfa, boa tarde, Juliette. Número 3, mais. River Rose, pista 9, China 1143. Tudo que é Beck Serra, está autorizado direto rotatório. Visado no 168. Gol no 168, completo final do transporte, 1-1-8-4. 18-9? 18-9-5. 19-5, muito obrigado. Oi, Salvador, gol no 168, uma milha do externo. Gol no 168, continua a aproximação, reporte para embaixo travado. Abaixar travado. Gente, aguardando o pista livre, continua a aproximação, voo no 168. Ok. Telemé 143, solo 10, direita, 121, decimal 9. 209, vamos para mais. Mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição aliás. Posição aberta. O 1168, livre pouso, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-3 mais. Livre pouso, pista 1-0, gol 1168. Táxi do gol 1099 com 1-65 a bordo, autonomia de 2 horas e 55, condenando o galeão. 165 a bordo, altina pro 1-0-7, táxi de Índia Alfa no ponto espera torre 1-9-9-5, bom voo. Índia e Alfa, ponto espera torre 295, gol 1-0-9-9. Salvador, boa noite, tá? 3137 com X-Ray, solicita o 3143 Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, pelo 43, táxi Alfa, mantente da Juliette. Mantente da Juliette, 6143. 3137, saída prevista da Euler da Morte, aguarde cópia. Da Euler da Morte, aguarde cópia, tá? 3137. Após a aeronave da companhia, táxi via Juliette, até outra vez do 612, após follow me até o 9. Pelo ingresso, 612, follow me até o 9. Pelo 6143, táxi via Juliette, portão 2. Via Juliette, portão 2, 6143. Bono 099, boa noite, a linha decola piscina 0, vento 1, 80 graus, 159. A linha decola 0, voo 099. Bono 1961. Pelo Quebec Serra, boa noite, continua piscina só, repórter na final do ano 7, o ajuste no 017, vento 189 com 159. 180 graus, 159. Da Mótiva. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9, decima 8, aciona 5-1-5-1, no coteja. 3-0 para o Leão, Natal é o Leão da Mótiva, Upper do 1-0, controle 19-8, decola da 1-0, primeira curva direita, transporte 5-1-5-1, na posição 0-6, da 3-1-3-1. Fechamento correto, chama para posicionamento. Vamos lá para posicionamento, na 3-1-3-1. Tchono, aguarde, temos aeronave ingressando no pátio. Perdeu, pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, livre pouso no 7, vento 180 graus, 14 nós. Entre livre pouso no Serra. Zero 99, decoda aos 15, controle 119, decima 8, bom voo. 198, obrigado. Para o portão 4. Ingresso Juliette, portão 4, 1168. Vamos direto Lenda, é isso? Afirmo. Direto Lenda, gol no 099, subindo 360. Região 09, prossiga. Comandante, confirma o comandante que você bota, gentileza, o Guardião 09. Guardião 09, vento é 180 graus, 129, comprou a sul, livre decolagem. Aeronave comprou a sul, vento 180 graus com 12 nós, tem livre decolagem. Quebec Serra, solo 09, está na frequência livre. Agora são autorizados no 971 contato. Guardião 09, decolou os 2-1, na minha escuta permanente. Na escuta permanente, Guardião. 1-3-3-9-5 confirma a primária para o gol no 099? Primária 1-3-3-9-5 e a secundária 1-3-3-2-5. 3-3-9-5, 3-3-2-5, obrigado. Bota, 971, limitar aqui à direita, ponto espera 1895, 1017, por viagem. Limitar aqui à direita, ponto espera 1895, 1901. Linha geral? Até Pituaçu, máximo 7 milhas. Gente, até Pituaçu e reporta para regresso. Mantenha escuta, 209. Boa noite, Andrei, número 37, para Pugetano, minha cena de 06. Confirme para o sol? Andrei, número 37, para Pugetano, minha cena de 06. Autorizado, senhor Taki. Fala para o Taki, senhor Taki. Confirme para o sol? Andrei, número 1971, boa noite, a linha decola Pituno 0, vento 170 graus, 13, né? A linha decola Pituno 0, 971. Decolador 27, controle 1 no 9, decimal 8, vamos. 9, 8, obrigado, 9, 7, 1. Controle 1 no 9, 7, 1, boa noite. Boa noite, 7, 1, boa noite, contato radar, levantar o nível 360, vou esperar a polícia. Direto Toledo, 360, 971. 37, pátio Índia Alfa, ponto espera 18, 95, 1017. Boa noite, 37, boa noite, a linha decola piscina 0, vento 180 graus, 159. Decola 0, sala 313. Guarulhos. PM para o solo? Foi o gol na 7.3 chamou? O gol 2043, senhor. 2043, para Guarulhos, só a distância corta, 1017, uma vez. Está aguardando a subida, seu Cunha, beleza? A subida? A subida, irmão, daria para adiantar? Dael. Dael, Leda Brice. Motiva, Dael, Leda Motiva. Dael, Leda Motiva, obrigado. Goijão 09, da presente, está autorizado o cruzamento hoje de aproximação da 1028, sabota na final da pista 17. Para na final da 17, Goijão 09. Salvador, boa noite, tá 3137, decolado no radar, é o Leia da Malta. Ótima. Boa noite, Ritan, 3137, contato no radar, direto Leia da Vigilância. Direto Leia da 3137. Gol 1971, passa nível 60, chama Recife, 135. Boa noite. Poderia confirmar a frequência, por favor, no 971? Hoje não, 133.95. Eu entendi a secundária, 3395, obrigado. É a primária, você entendeu bem, primária. Primária? Ah, então tá, obrigado. Torre, poderia, por gentileza, confirmar ajuste para o 09? Ajuste 1017 e vento 180 graus com 159. 10017, grato. O 09 livrou o eixo da 10. Eixo 09.